Sonhar na periferia é difícil, porque sempre transforma os nossos sonhos em pesadelo. Da vida, mostra cravada estampada no peito. Negão bermuda, um fundo baixo no gueto. É suspeito com oitão na mão. É quem impõe respeito, que jeito ladrão. Então meu DJ era um cara pirata, fazia os planos esquematizado. Mínimo detalhe, tudo organizado. Não tinha nada como dar errado. Então, de quebrado, uma cervejada para comemorar. Não fumava, cheirava, noiava para ficar doidão. Se ligou, negrão. Como é que é? Chegando a hora marcada dos lados adiantar. A consciência cobrava pensando no crime que ia praticar. Uma bala rebaixada, volante, um cara estribado. Mandala sabia dirigir a máquina, controlar. Na saída um cavalo de pau pra esbaratinar. Pegamos o beco, queimamos o chão. Na mente atualmente somente a ideia de cidade. Bem, tá bem, também irmão. Viemos ganhar a mansão do barão. Quatro certeiro, só o velho e o caseiro. Desespero, quatro homens invadindo o terreiro. Pente fino, fragante no saco. Lamento o velho já morto pelo tempo. Rapaziada, fiquei cabreiro. Vou sentar o dedo, matar o velho e o caseiro. Estão fazendo hora extra no mundo, é devendo ao coveiro. Sonhar com polícia ladrão só pode ser pesadelo. Por isso eu fico cabreiro, sou dedo de sangue. Vermelho pra falar mal de mim, véi. Primeiro te olhe no espelho. Sonhar com polícia ladrão só pode ser pesadelo. Por isso eu fico cabreiro, sou dedo de sangue. Vermelho pra falar mal de mim, véi. Primeiro te olhe no espelho. No espelho, véi. Tempo correto, nada incerto, saímos voado de dentro da mansão. Mandala maluco, doido na direção. Mais uma vez queimou o chão. Nem se ligou que na cola já vi os camburões. Rasfadado. Tesouro sem asa voava pro nosso lado. Acertou o cara que tava na direção de raspão. Revidar era lei, nossa obrigação. No primeiro confere, um tiro de dois parou o camburão. Pegamos o beco, saímos voado daquela contramão. Moleque maluco, doido na direção. Mesmo assim, se demos de bem. Os anjos disseram amém. Já de quebra na periferia, fomos dividir os bens. Então o tempo ia passando e eu da vida me afastando e da morte me aproximando. Minha de frente, véi. Enquanto isso, minha coroa de joelho no chão clamava a Deus, implorando, pedindo minha salvação. Nessa hora só quem sofre é os pais. Mas pra mim tanto faz. Vejam só, olhem só, isso tá tudo anormal. Só pode ser pesadelo, o artigo do gueto virando marginal. Banca reunida, jogo de dominó, se liga então. Na área chegou o meu DJ, projeto na mão. Pensando em riqueza, pura ambição. Esse assalto é gordo, maluco, na mente a ficção. De cidade bem ladrão. Nada de bem, os anjos não disseram amém. Eu com pressentimento ruim me animando dizia: vou por mim, vai dar tudo certo, maluco. Nem que os anjos não queiram assim. Tomei um traçado, fumei um baseado. Sei que não presta mais um ferro na cinta. Na periferia é tudo que nos resta. Sonhar com polícia ladrão só pode ser pesadelo. Por isso eu fico cabreiro, sou dedo de sangue. Vermelho pra falar mal de mim, véi. Primeiro te olhe no espelho. Só pode ser pesadelo, por isso eu fico cabreiro, sou negro de sangue. Vermelho pra falar mal de mim, véi. Primeiro te olhe no espelho. No espelho, véi. Mais um horário marcado para se cumprir. Era diversão, objetivo nos divertir. Carro forte parado em frente ao BDB. Se liga pra ver, todos de ferro na mão. Éramos quatro e o quinto se completava com o príncipe cão. A bala suspeito, volante tremendo na mão, rolê pelo quarteirão pra bicar o movimento. Canal errado, vítima incerta no para-brisa do opalo. Símbolo de uma vela, é como na favela se vacilar. É mensageiro da morte, desta vez não faltou a sorte. Sabendo que essas são as leis que impera nos gueto. Por isso o maluco de rocha foi dito, é fato. Se faltar a sorte, o sangue jorra pelo asfalto. Tudo pronto pra dar o bote, pulamos do Opala e enquadramos o segurança do carro forte. Que pena que ninguém se ligou no camburão que do outro lado parou, pipou cruzado, velho, não te engano. Os caras são desumanos. Obrigado por estar não, irmão, é coisa de louco. Mas se acha que estou errado, pare e pense um pouco. Ninguém aqui é robô pra ir na pilha dos outros. Sonhar por estar não só pode ser pesadelo. Por isso eu fico cabreiro, sou dedo de sangue. Vermelho pra falar mal de mim, véi. Primeiro te olhe no espelho. Só pode ser pesadelo, por isso eu fico cabreiro, sou negro de sangue. Vermelho pra falar mal de mim, véi. Primeiro te olhe no espelho. No espelho, véi.